todas as probabilidades sonoras. Airto Moreira e Flora Purim. Programa de Júlia Gomes. Thank you. Ayrton Moreira nasceu em Itaiópolis, município de Santa Catarina, no Brasil, em 1941. Cresceu em Curitiba e em São Paulo. Cedo mostrou um talento extraordinário para a música, logo começando a estudar canto, piano, violino, bandolim, teoria musical e guitarra. Por volta dos 6 anos, demonstrou uma habilidade impressionante para instrumentos de percussão e aos 13 já era um músico profissional. Em 1962, integrou o grupo de samba jazz chamado Samba Lanço Trio, juntamente com César Camargo Mariano e Humberto Kleiber. Publicaram 4 álbuns, Samba Lanço Trio em 1964, À Vontade Mesmo, Raulzinho e o Samba Lanço Trio, Reencontro com o Samba Lanço Trio e Lenny Dale e o Samba Lanço Trio, estes 3 últimos em 1965. Com a saída de César Camargo do grupo, Ayrton e Humberto convidaram Hermeto Pascoal para o substituir e assim nasceu o Sambraza Trio. Sambrasa Trio, no entanto, destacou-se com uma abordagem mais livre, fugindo às convenções do samba jazz da época, influenciando muitos músicos brasileiros durante anos. Apenas um álbum, em som maior, foi gravado em 1965. Nesse ano, Ayrton Moreira conheceu a cantora Flora Purim, no Rio de Janeiro. Integrou o Quarteto Novo com Theo de Barros, Heraldo do Monte, Hermeto Pascoal e Flora Purim, sua mulher. Esta mudou-se para os Estados Unidos em 1967 e Ayrton seguiu-a logo depois. Em Nova York, começou a tocar com músicos como Reggie Workman, J.J. Johnson, Cedar Walton e o baixista Walter Booker. Foi através de Booker que Ayrton começou a tocar com grandes nomes como Cannonball Adderley, Lee Morgan, Paul Desmond e Joe Zawinul. Zawinul recomendou Ayrton a Miles Davis para uma sessão de gravação em 1970 para o álbum Beaches Brew. Davis, em seguida, convidou para participar do seu grupo, que incluía figuras de destaque como Wayne Shorter, Dave Holland, Jack DeJohnette, Chick Corea e, mais tarde, John McLaughlin e Keith Jarrett. Ayrton permaneceu com Miles durante 2 anos e apareceu em registros deste trompetista como Beaches Brew, de 1970, Miles Davis at Fillmore, Live at the Fillmore East, de 1970, e Live Evil, de 1971. 1974, Ayrton Moreira criou a sua primeira banda nos Estados Unidos, Fingers, com Flora Purim. Desde então, tem realizado digressões por todo o mundo e gravado álbuns em grandes editoras da Europa e América. Ayrton continua a ser um dos mais populares percussionistas da música. A sua coleção de instrumentos, juntamente com o seu talento para tocar o som certo no momento certo, fez dele a primeira escolha de muitos produtores e líderes de bandas musicais. A lista de colaborações é impressionante. Thank you. trabalhou igualmente com Astrud Gilberto, Paul Desmond, Stan Getz, Freddie Hubbard, Donald Byrd, Keith Jarrett, Quincy Jones, Herbie Hancock, George Duke, Al Di Meola, McCoy Tyner, Paul Simon, Carlos Santana, John McLaughlin, Gil Evans, Gato Barbieri, Michael Brecker, David Friesen, Annette Peacock, The Crusaders ou Chicago, entre muitos outros. E contribuiu para bandas sonoras de filmes como Last Tango in Paris, realizado por Bernardo Bertolucci em 1972, The Exorcist, realizado por William Friedkin em 1973, King of the Gypsies, realizado por Frank Pearson em 1978, e Apocalypse Now, realizado por Francis Ford Coppola em 1979. Thank you. Thank you.

Flora Purim nasceu a 6 de março de 1942, no Rio de Janeiro, Brasil. Desde jovem foi exposta à música. Purim, presumivelmente, tem ascendência judaica por parte do seu pai, Naum Purim. Ele tocava violino e só ouvia música clássica. E a sua mãe, Raquel Weisberg, era uma pianista. Quando o seu pai estava fora de casa, a mãe tocava jazz. Eu sou filho de Xangô e neto de Iemanjá. Nada de dererundê, nada de dederedá. Nada de dererundê, nada de dererundê, nada de dererundê. Ao ser entrevistada para Jazz Review por Beatrice Richardson em janeiro de 2011, disse: ela trazia para casa aqueles 78 rotações por minuto de vinil e quando meu pai estava no trabalho, ela os tocava. Foi assim que fui exposta ao jazz, basicamente ouvindo Dinah Washington, Billie Holiday e Frank Sinatra, mas também muitos pianistas como Bill Evans, Oscar Peterson e Errol Garner eram os favoritos da minha mãe. Sete sementes que eu mandei buscar. Sete sementes. Chegados a Nova Iorque em 1967, Purim e Moreira mergulharam no emergente Electric Jazz. viajaram pela Europa com Stan Getz e Gil Evans. Em 1972, foram, nos dois primeiros álbuns, membros da banda de fusão de Chick Corea, Return to Forever, recebendo críticas elogiosas. Em 1973, Purim lançou o seu primeiro álbum solo nos Estados Unidos, intitulado Butterfly Dreams. Foi bem recebido e, em 1974, Top Female Vocalist, pela revista Downbeat. Após o lançamento de 500 Miles High, registado no Festival de Montreux, em 1974, enfrentou a ameaça de deportação. Acabou por receber autorização para permanecer nos Estados Unidos com Moreira e a sua filha Diana. Thank you. Entre 1973 e 1977, 5 álbuns para a editora Milestone. Ela e o marido também estiveram envolvidos com a banda uruguaia Opa. Na década de 1980, Purim fez uma digressão com a United Nations Orchestra de Dizzy Gillespie, culminando com o álbum vencedor do Grammy de Gillespie, Live at the Royal Festival Hall, lançado em 1990. Na década seguinte, cantou no álbum Planet Drum, de Mickey Hart, o ex-baterista dos Grateful Dead. Durante a década de 1990, Purim trabalhou numa série de projetos, sendo um dos quais o grupo de jazz de fusão chamado Fourth World, que era formado por ela, o seu marido Ayrton Moreira e Gary Meek, Gary Brown, José Neto, Jovino Santos Neto, Giovanni Hidalgo, Luís Avelar e Wither Santiago, que publicaram 4 álbuns, Fourth World, em 1993, Encounters of the Fourth World, em 1996, e Last Journey e Return Journey, em 2000. Sinto coisa feia. Me arrepia o coração. Eba. Me arrepia o coração. Oh, servana hattu. Ei lahmu. Oi lei lei lei lei lei la. Time it's over. There's no more to say. You're not coming back. You've just closed the door. Thank you. Em setembro de 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso nomeou Flora Purim e Ayrto Moreira para a Ordem do Rio Branco, uma das maiores honrarias do Brasil. Esta ordem foi criada em 1963 para reconhecer formalmente as pessoas brasileiras e estrangeiras que contribuíram significativamente para a promoção das relações internacionais do Brasil. Uma das suas maiores influências musicais é a do músico brasileiro Hermeto Pascoal. Segundo ela, Pascoal tocava órgão Hammond B3, flauta, saxofone, percussão e guitarra. Ele é um dos músicos mais completos que já conheci. Pascoal ajudou-a a treinar a voz, admite ter também uma grande dívida para com Chick Corea, descobrindo o Jazz Fusion, pelo qual ela é mais conhecida, quando Corea lhe pediu para adicionar voz a alguma das suas composições. Paraná. Hoje que ponte que vim dele, mas dele andou. Este que importa que vim dele, mas dele andou. Hoje que importa ter que andar, mas dele andou. Este que importa ter que andar, mas dele andou. O peão entrou na roda. Segura esse camarada que está chegando para fazer de novo. Segura esse camarada que está chegando para aqui, chegando, brincando, segura, bande, massacre. Juan Carter, Pedro Rebelo, Arthur Moreira, Wagner Tison, Roberto Silva, David Amaro, Milton Nascimento, Flora Purim. Apagar o candeeiro, Paraná, apagar o candeeiro.